começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos chegando. Nosso programa Mundo Sertanejo já está no ar a partir de agora, né? Como sempre, música no seu rádio. Muitos alôs para todos vocês, amigos, que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência pelo Brasil inteiro. Victor e Léo cantam Tudo com Você. Seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu. Sou tudo ao seu lado. Preciso te encontrar. Diga se estou errado. Algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer tudo de você é só meu. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar. Sertanejo. Maravilha, maravilha, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Samuel Floresta, Rádio O Dia HD em Uberlândia, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Rádio Campos Belos AM, meu amigo Divino Nascimento, o Regis de Oliveira, a Juliana, a todos vocês que compõem a equipe, né? Da Campos Belos AM em Campos Belos, Estadão de Goiás, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela grande parceria, viu? Ô, Divino, muito obrigado aí, tocando as músicas do Diego Valadares na programação local de vocês. Muito obrigado, viu? É, conte com a gente também aqui. Vamos de música. Marcos e Belucci e Wesley Safadão cantam Aquele 1%. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. É vagabundo, mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele por cento é vagabundo, mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam. Puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Muito bem, ouvimos aí aquele 1%, também está nos shows do Diego Valadares, viu? É, para contratar o show do Diego Valadares e banda para sua cidade, um show alegre, um show dançante e tá na promoção. Faça contato com a nossa produção aqui em Brasília no 61 9973 0555, é o WhatsApp da produção de shows do Diego Valadares e banda aí para sua cidade, viu? É, leve Diego Valadares e manda para sua cidade, um show alegre, um show para cima aí na sua região. Vai ser muito bacana a gente estar juntos por aí, viu? Ao som da vela traz para vocês Praia Ninho, de Aparecida do Norte, São Paulo, pro Brasil inteiro. É sucesso, Namorando a Lua. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Bater meu coração chorando, recordei de um amor antigo que no meu peito ainda está guardado. Naquele instante senti suas mãos acariciando meu rosto molhado, dizendo ainda eu te amo tanto. Senti meu corpo todo arrepiado.

aí da nossa rádio Porto Alegre FM, o João Paulo Viana, todos da equipe, recebam o nosso abraço carinhoso, viu? Em Mossoró, em Caicó, em São Bento, em Viçosa, rádio FM da Paz, né? A família Ferreira, né? Luana Ferreira, a todos vocês, muito obrigado. Ô, dona Sebastiana, beijo no seu coração aí, viu? Qualquer dia, Diego Valadares fazendo shows por aí e visita vocês com muito carinho, tá bom? Vamos até em Apodi, a minha querida Silvia Alves, em Apodi, em São Miguel, em São Martins, a todos vocês amigos do Estadão do Rio Grande do Norte, de Parnamirim, de Natal, enfim, recebam todos nosso abraço carinhoso. Léo Magalhães canta CDs e Livros. Sorriso numa foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, esse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e violão, vou te deletar. Sorriso numa foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, esse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e violão, vou te deletar do meu coração. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, esse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e violão, vou te deletar. Muito bem, a minha querida ouvinte, Vanessa Santos, em Formosa do Rio Preto, na Bahia, ouvindo o nosso programa com muito carinho. A Ira Silva, a todos vocês amigos, aí de Carolina Maranhão, o No da Oficina, o Roberto, o Robson, o Ricardo, a todos vocês, no nosso abraço carinhoso. Seu Antônio, a dona Ivoneide, aí no posto de gasolina, trabalhando e ouvindo o Mundo Sertanejo, né? Pela Rádio Renascer FM, a nossa repórter Joyce Bezerra. Recebam todos o nosso abraço carinhoso. Vamos até Santa Luzia, o meu amigo Denilson Silva, a sua esposa, os seus filhos, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Gorete, Diogo, Quinca, a Doralice, a Toinha, a Rainara, a Edna Melo, a todos vocês, enfim, muito obrigado. O grande cantor Zé Lucas, recebam nosso abraço carinhoso. O Valdir José da Silva, em Poá, São Paulo, locutor da Rádio Atitude Web, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês, amigos, aí de Santo Anastácio, Rádio Tropicaliente FM, exibindo o nosso programa em Salto, Rádio Jerônimo FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Reinaldo Jorge Web, na capital de São Paulo, Rádio Transpaulista, aí em Osasco, exibindo o nosso programa. Rádio Paulista FM, exibindo o nosso programa, aí no Ipiranga. Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, exibindo o nosso programa. Ô Leandro Simões, em Caieiras, um abraço. A Dilson do Vale, em Caçapava. A do Vale FM, em São José dos Campos, em Guaíra. Rádio Cultura FM. O Estadão de São Paulo está ligado. O Mundo Sertanejo está no ar. Leonardo canta. Liga lá em casa. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje todo aquele tipo querendo beber. Morrendo de saudade, querendo te ver.

ó minha paixão. Sou teu, por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Faço bem que eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Mundo Sertanejo. Tentei te esquecer, não deu. É mais uma que está nos shows do Diego Valadares. Tentei te esquecer no show do Diego Valadares e banda aí na sua cidade. 61 99730555 é o WhatsApp de Brasília. Um abraço aos amigos da Rádio Conexão FM em Junqueiro, em Alagoas. Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Rádio Conexão FM, nossa parceira em Junqueiro, no Estadão do Alagoas, exibindo o nosso programa e tocando as músicas do Diego Valadares. Um abraço, meu amigo Jota Rodrigues, aí da Rádio Cidade FM, é locutor nas madrugadas, em Castelo dos Sonhos, no Pará. Vamos até Rio Grande do Sul, em Bagé, Rádio Rio Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos em frente, Mundo Sertanejo traz para vocês Milionário José Rico, Estrada da Vida. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser por minha estrada, minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser como estrada, minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br.